se passa na face da terra, e que essa nova era está se deteriorando, se danificando, fazendo da vida um verdadeiro esculacho. O que é que eu acho, Deus? Eu vejo um macho querendo ser fêmea, fêmea querendo ser macho, um verdadeiro escracho. Pois à medida que os anos se passam, surge vírus que traz a doença que mata. Eu digo apenas o que eu penso, isso me desabafa. Eles não são Ave Maria, são cheios de graça. Eu digo o que se passa na cabeça desses filhos teus. Ó Deus, ilumine os olhos meus. Ó Deus, seus filhos cospem no prato que comem. Seus filhos cospem no prato que comem. Certo pelo duvidoso, dão prioridades ao ego e dizem que se exploda o mal pecaminoso. Nesse habitat vivemos a lei de Lucifer. Quem pode mais chorar menos, salve-se quem puder. Enquanto eles bolam plano de forma incorreta, eu ouço Caetano cantando um canto de alerta. Alguma coisa está fora da ordem. Eu vejo vício dominando a virtude, lá vai o míssil. É consequência da nossa atitude, pois a verdade é só uma e não tem codinome. Seus filhos cospem no prato que come. Dão prioridades ao ego e o resto que se foda. Ó Deus, seus filhos cospem no prato que come. Seus filhos cospem no prato que come. É que seus filhos tomem consciência, cuidem do que foi criado com mais competência. Reflitam mais seriamente quanto aos mandamentos, para que todos sigamos a favor do vento. Pois se assim prosseguir, eu lamento. Tenente general, comandante, capitão, alertem os habitantes, a terra gira em contramão. Ilumina os olhos meus, ilumina os olhos meus.